por meu amor. Quem jogou rosas perfumadas em seu caminho, por ele em troca recebeu espinho, como recompensa de lhe mandar flores. Fui eu que joguei a seus pés toda a minha vida. Fui eu que entreguei a você todo o meu amor. Agora como recompensa resolvi, querida, no jogo sujo do amor, um troféu de dor. Por isso eu não creio mais no amor sincero. Se toda a vida fui sincero e ninguém foi comigo, eu joguei um jogo limpo, fui bom jogador, mas fui trapaceado no jogo do amor. E o adversário era meu amigo. Fui eu que joguei a seus pés toda a minha vida. Fui eu que entreguei a você todo o meu amor. Agora como recompensa resolvi, querida, no jogo sujo do amor, um troféu de dor. Por isso eu não creio mais no amor sincero. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Silveira e Silveirinha, uma gravação de 1971, Troféu de Dor, para Rosilene Pereira, Josilei Dias Neto, Heloísa Fonseca de Faria e Lohane e Gustavo. Ligadinhos no programa Cleiton Aguiar. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, agora já passou a Semana Santa, vamos começar a trabalhar, começa as exposições, começa as festas, aniversário de cidade. E você que é contratante, sua vida ficou mais fácil. Você organiza tudo, planeja aí o seu evento e deixa que a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Você pode contratar pelo 99813601. 99813601 é 61 Brasília, né? 61. Você vai levar o show do Edelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Neinando, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Você não precisa procurar outro empresário. Aqui na RBM Música você resolve tudo. Você leva sua festa, né? Você escolhe aqui os artistas mais famosos, outros que estão começando a carreira, mas todos muito talentosos, e você faz a sua festa com um contratante só, facilita demais a sua logística, facilita a sua vida, viu? É só ligar 61 99813601, Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com, para você levar aí, né, o Amado Batista, o Cleiton Aguiar, o de Paulo e Paulino, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, Márcia Ferreira, Neinando, Sula Mazurega, Rael Braga, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura. Um show do tamanho do seu evento. 61 99813601. Banda Calypso e Amado Batista. Quem ama, não deixa de amar. Meu coração

poder falar que eu volto. É só você sorrir que eu volto. É só fazer assim que eu volto. É só fazer assim que eu volto. Eu volto. Eu volto. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Luan Santana, escreve aí. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Ele divulga o Luan Santana, mas divulga também você que está começando. Porque o Luan Santana, há alguns anos atrás, ninguém conhecia, ele teve que começar também, né? Essa é a importância. Ninguém faz sucesso assim, acorda cedo e fala, mas de tarde eu vou estar famoso. Não, não é assim não. Tem um longo trabalho, né? A coisa não é fácil, não. E o primeiro passo é contratar um divulgador, porque um país do tamanho do Brasil, ninguém dá conta de fazer sozinho, né? Você tem que arrumar, não é um não, são vários divulgadores. O Flavinho faz ali Minas Gerais, o sul de Minas, o centro-oeste mineiro ali, que é uma região de muito show, né? É só você ligar 61-9981-3601, você contrata o Flávio Bejar, você vai ficar famoso lá nas Minas Gerais. No próximo bloco, 50 anos da Jovem Guarda, Wagner Simão e Chitãozinho e Xororó. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Jovem Guarda começou em 1965, um programa às tardes da Record. Parava o Brasil para assistir, né? Uns meninos que ninguém conhecia, de repente apareceram lá um tal de Roberto Carlos, um tal de Erasmo Carlos, uma tal de Vandeca, né? E um tal de Sérgio Reis, comemorando 50 anos da Jovem Guarda, o primeiro grande sucesso do Sérgio Reis, Coração de Papel. Você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue o amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. Fazer chorar, por que fazer sofrer um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel, não. Meu coração que não é de papel, não, não, não é. Meu coração.

chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Chitão e Xororó, eu não existo sem você, para o Joel Guimarães, meu amigo Stephanie, diretor comercial da TV Bandeirantes de Brasília, a Wanda da Silva, a Beth Alves de Oliveira e a Regina Pérez. Muito obrigado pela audiência, viu? Um grande beijo para vocês. No próximo bloco eu tenho uma dica interessante. Essa eu não sabia. Açafrão no combate à dengue. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A minha dica do programa de hoje é muito interessante, porque é sobre o açafrão. E eu uso açafrão. O meu filho Bruno Aguiar diz que eu ponho açafrão até no feijão. E é verdade, eu ponho açafrão em tudo. No arroz também, rapaz, eu faço um arroz com açafrão, que ele fica bonito, fica amarelinho, né? Gostoso demais da conta. Mas o meu amigo Zezito Martins, da Rural FM de Araçuaí, nas Minas Gerais, ele falou: Cleiton, o açafrão é um grande combatente da dengue. Por exemplo, naquelas bromélias, bromélias são umas plantas que acumulam água, né? De forma natural isso. E ali é um criadouro perfeito para o mosquito da dengue. Como é que você faz? Pega um pouquinho de açafrão e joga dentro da bromélia. O açafrão puro, muita gente conhece como cúrcuma, aquele trem amarelo que a gente põe na comida, né? Então, você põe aquilo ali, né, dentro das bromélias, nos vasos que você tiver que botar água, põe ali também um pouco de açafrão, mistura na água, né? E é uma maneira que você tem. Essa eu não testei, eu tô vendendo o preço que eu comprei, não estou ganhando R$1 na conversa, viu? Foi o meu amigo grande radialista Zazito Martins, lá de Araçuaí, nas Minas Gerais, ele que passa o nosso programa na Rural FM, me passou essa dica. Você colocar açafrão nos lugares que tem água que pode ter o mosquito da dengue. Diz ele que no máximo em 4 horas mata tudo, não fica nada, mata a larva, mata o mosquito. Então não custa nada você tentar, você fazer o teste aí na sua casa, né? Porque é um absurdo. Nos dias de hoje que ainda tem a gente adoecendo de dengue e até morrendo de dengue. Porque depois que você pega dengue a primeira vez, se você pegar a segunda vez, você está correndo um sério risco de pegar uma dengue hemorrágica. E dengue hemorrágica é caixão de vela preta, viu? Você toma cuidado aí, vira as vasilhas do quintal, põe a areia nos vasos, vira as garrafas de cabeça para baixo, viu? Não deixe que o mosquito se hospede na sua casa, porque a maior parte da dengue a gente cultiva dentro da casa da gente. É um absurdo isso, né? Então, vamos usar aí, ó, o açafrão que eu ponho no arroz, que você pode botar aí nas suas bromélias para evitar a dengue. Os meus afilhados Eliane e Samuel, seu amor é só meu. De tudo pra te esquecer, mas não consigo.

eu entendo a sua profissão. Mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho. Pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Advogado, sem ela eu morro. Advogado, dá essa força. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Rapaz, tem gente que faz de tudo mesmo pra mulher não ir embora, mas esse aqui exagerou. Boni Beluco, advogado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, o José Kenes, o José da Viola, Vanessa Nascimento, Eduardo Pereira, Gil Galego, Divina Dark de Bastos, Joelma Paulo, Roberto Eliane Mota, Roberto Casale de Brasília, Mariane Moreira e a minha afilhada Camila Bontempo Gomes Santos. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, quero desejar muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Você que está meio borocochô, não está botando fé no seu taco? Essa oração é de autoria do nosso colega da Rádio Estúdio Brasil, Lourival Lopes. Poder mais. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pense assim, eu posso mais. Mesmo com esforço, eu arranco de dentro de mim a força positiva. Tenho mente prodigiosa, não me ponho limites. Ainda que atolado no pântano das necessidades e problemas, tenho resistência para sair dele, fazer a cura e restabelecer o equilíbrio. A força está em mim e vou usá-la. Resolvo os problemas e clareio as ideias, convicto do que faço, firme nos objetivos, com fé e ideal. Acredito sincera e fortemente na força e na capacidade que Deus me deu. Poder mais é se esforçar mais. Amém. Eu estou recebendo aqui um apelo do Abenilson Novaes, de Livramento, na Bahia. O Abenilson Novaes está procurando o seu tio. Atenção, atenção, Rodrigo José da Silva, ou quem conhecê-lo em algum lugar do Brasil. O Rodrigo José da Silva é casado com Maria Ramos da Silva. Ele nasceu no dia 7 de novembro de 1946, portanto ele está com 69 anos de idade, né? Vai fazer 69 anos. Filho de Cisínio José da Silva e Maria Rosa de Jesus Silva. Ele nasceu na localidade de Caiabola, em Rio de Contas, na Bahia. Tem uma filha chamada Maria de Fátima Silva. O Abenilson Novaes procura o seu tio Rodrigo José da Silva. Quem tiver notícia dele, favor ligar para o Abenilson no telefone 77-9987-8257. 77 é o DDD, 9987-8257. E pode fazer contato com a gente também aqui no nosso 61-9981-3601. Se você tiver alguém que está perdido por aí, pode usar o nosso programa, que quem sabe a gente acha, né? No tempo da Rádio Nacional eu achava a gente demais da conta, e nesse programa aqui depois já achei várias pessoas aí. Se você tiver alguém que está sumido,

desde aquela despedida, sofri muito em minha vida e jurei não mais amar. Mas vagando ao léu da sorte, pelo bairro da saudade, na travessa da amizade, nós cruzamos o olhar. Tal e qual um andarilho que no jogo acertasse, quis a sorte que eu ganhasse sua doce companhia, onde um novo amor começa e uma grande dor termina. E você, meiga menina, hoje é minha alegria. Navegando em verdes mares, esqueci os maus caminhos. O farol dos seus olhinhos minha rota iluminou. Você é o meu presente, meu futuro encantado. E nas águas do passado a tristeza naufragou. Na esquina do adeus só restou mesmo a canção, pois você, meu coração, é o amor que sempre quis, meu pedaço de esperança, minha vida, meu carinho. Deus me pague, meu benzinho, por fazer-me tão feliz. Relembrando Goiá, Belmonte Amaraí, Travessa da Amizade para Lúcia Borges, Rodrigo Sardinha, Gleide Soares, os integrantes da banda Silverado, que estão sempre ligados, prestigiando o nosso programa, ouvindo ou pelas emissoras locais ou direto na internet, na radioestudiobrasil.com.br. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Augusto Cury. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Isso aqui é uma verdade. Todo mundo quer os trem caindo do céu, de mão beijada. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mãos para cultivá-las. É a frase irretocável do Augusto Cury. Outro dia mesmo estava comentando aqui com o pessoal da minha casa. A folga do povo. Tem gente que não quer trabalhar, não. Olha, eu, desde os 10 anos de idade, que eu trabalho muito. Primeiro que eu sou viciado em serviço, eu gosto de trabalhar. Então, hoje, mesmo aos 65 anos de idade, a minha jornada de trabalho nunca tem menos de 12, 15, até 16 horas. Tem dia que eu trabalho 16 horas, né? E posso me considerar um homem bem-sucedido, mas a gente passa os apertos da gente também. Eu fico pensando nesse povo que leva a vida na brincadeira, né? Todo mundo quer ter as rosas, mas ninguém quer cultivar, não quer sujar a mão para cultivar, né? A vida é assim, só que depois não adianta chorar, não adianta chorar. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Flávio Ottoni. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Todo domingo você pode me ver na televisão, no horário nobre da televisão em rede nacional, na Rede Brasil de televisão, com o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. É um programa de entrevistas onde eu recebo artistas, políticos, empresários e pessoas profissionais das mais diversas áreas e até anônimos que tenham uma boa história para contar. Todo domingo, 10 horas da noite, você pode me assistir ou direto nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, ou você pode entrar na TV Oi, no canal 1, na Claro TV, o canal 13, na Sky é 175, na TV Vivo 237, na GVT 248, na CTBC 714, pelas parabólicas e também direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Você me assiste em qualquer lugar do mundo, todo domingo, 10 da noite, e na manhã, pela manhã, 9 horas e 30 minutos, tem o programa Sertanejo Meu Reino Encantado com meu amigo Bruno César na Rede Brasil de televisão, a rede de televisão mais nova e que mais cresce no Brasil. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Flávio Ottoni. Vem que tá top! Essa é a onda, viu? Vem que tá top! Haha! Ligo pras amigas, chamo todo mundo. Faço um corre ali no bar, nem esquento, é um segundo. Abasteço o freezer, aumento o som, deixo a piscina no jeito. O carvão vai virar brasa, hoje o clima tá perfeito. E aí, quem vem? E quem quiser entrar? Vem que tá top, vem que tá top, tem um conta lá no bar. Vem que tá top, vem que tá top, deixa o bolor rolar. Vem que tá top, vem que tá top, e aí? Quem vem? Hã? Quem vem? E quem quiser entrar, vem que tá top, vem que tá top, tem o conta lá no bar. Vem que tá top, vem que tá top, deixa o bolor rolar. Vem que tá top, vem que tá top, e aí? Quem vem? Hã? Quem vem, hein? Chamo todo mundo, faço corre ali no bar, nem esquento, é um segundo. Já deixo avisado, traz biquíni porque deu no jornal que hoje a média é de 40 graus. E aí, quem vem? E quem quiser entrar? Vem que tá top, vem que tá top, tem o conta lá no bar. Vem que tá top, vem que tá top, deixa o bolor rolar. Vem que tá top, vem que tá top, e aí? Quem vem? Hã? Quem vem, hein? E quem quiser entrar? Conta lá no bar. Vem que tá top, vem que tá top, deixa o bolor rolar. Vem que tá top, vem que tá top, e aí? Quem vem? Vem com o Flávio Tony, vem. Essa nova onda é a nova onda do Vem Que Tá Top. Passa no Instagram, passa no Facebook, vai. E quem quiser entrar, vem conta lá no bar. Vem que tá top, vem. Deixa o bolor rolar. E aí? Quem vem? E vem, vem. Quem quiser entrar, vem que tá top, vem que tá top. Xiii. Vem que tá top, vem que tá top, deixa o bolor rolar. Vem que tá top, vem que tá top, e aí, quem vem? Só tá faltando você aqui, viu? Vem que tá top. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Flávio Ottoni, Vem Que Tá Top. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Você pode pedir também pelos meus perfis de Facebook, pelo Twitter, né? Sinal de fumaça também. A gente atende tudo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Hoje eu vou trazer um grande professor. Fez muito sucesso na década de 80. A Faculdade da Música apresenta o mestre Marcos Sabino. Reluz. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Só pensem de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã, cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido, que a gente só pense de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais.